Começa agora, Madrugada Podcast. Feel so funky. Funky. Rádio RND, Madrugada Podcast. Tá começando aí mais uma edição do Madrugada Podcast aqui na Rádio RND. Toda quarta pra quinta-feira, depois do jogo. Eu tô aqui comandando aí este programa e levando pra você o melhor da funk music, da black music, certo? Ó, o programa de hoje tá bem classe, tem The Gap Band, tem Michael Jackson, tem Barqueys, Creative Search. Ô louco, eu não vou revelar tudo, né, senão eu estrago a surpresa. Eu sou Marcílio Gabriel, esse é o Madrugada Podcast e a gente já começa com Into the Night, na voz maravilhosa de Lala. Segura! RND, Madrugada Podcast. So long. Podcast. Madrugada Podcast, ao som de Patrice Rushen, Forget Me Not. Esse som é maravilhoso, né? Pra quem não tá ligado, ou pra quem não lembra, eu vou lembrar agora. Essa música aí é o sample da Men in Black, do Will Smith. Vocês lembram do filme Men in Black, Homens de Preto? Então, sabe a música lá? Bom, se você aí é da década de 90, vai lembrar do filme, aí vai lembrar da música e vai lembrar que isso aí... é o sample dela. Antes rolou The Gap Band com Outstanding. E que som também, né? Esse aí eu não conheço pessoas que não gostam também. E abrindo a sequência, abrindo o programa, teve Lala com Into the Night. Outra track do Beat Street. Madrugada Podcast continua. E para abrir os caminhos desta nova sequência, tem Phoebe Bryson com Move Your Body. Segura! Move your body and dance across the floor. It's time to boogie. What are you waiting for? Feel that rhythm. There's magic in the air. Yeah. Come on with me. I'd like to take you there. Just want to hold you. Let the music play. Dance the night away. Let the feeling control you. Come on and do it. I like the way you move. I've been watching. I think you like me. Just want to hold you. Let the music play. Dance the night away. Let the feeling control you. RND Madrugada Podcast. I'm such a wonderful feeling. Such a wonderful surprise. Oh, what a beautiful feeling that has come into my life. What a glorious feeling. Cause now I realize I'm in love, and for once in my life I see everything as it all should be. Esse é o Madrugada Podcast e essa é a maravilhosa Nancy Wilson, I'm Love. Que som, né? Eu me emociono fácil, viu? Então, não repara. Essa música aí é de 1978 e pra quem curte uma Erykah Badu, se ligou que é o sample da Honey, a produção do Night Wonder, né? Legal pra caramba. Antes rolou o Michael Jackson com P.I.T., Pretty Young Thing. Outro clássico aí, o som que faz parte do álbum Thriller. Aliás, esse disco, o cara conseguiu emplacar nas paradas de sucesso quase todas as músicas do disco. Se eu não me engano, tem uma ou duas lá que é mais lado B, assim, e acabou não virando hit. Mas, pô, Michael Jackson, né? O cara conseguiu fazer isso. E abrindo a sequência, teve o Peebo Bryson, Can't Move Your Body. Você que curte Little Brother, essa música, ela aparece num skit ali do The Listening, né? Que é o primeiro disco do Little Brother, um clássico aí. A galera mais do underground gosta bastante. Tá ligado ali depois da The Way You Do? Toca aí um trechinho desse som aí, o Move Your Body do Peebo Bryson. Certo? Vamos que vamos! O som não para, Madrugada Podcast também. E agora a gente tem o Bar Case, uma das maiores bandas de funk de todos os tempos. Say It True Love no Bar Case, aqui no Madrugada Podcast. Segura! Mm-hmm. Rádio RND. Gonna make this a night to remember. Madrugada Podcast. Madrugada Podcast. If they threw away the maps to this whole wide world, you wouldn't get away. My heart would find you, boy. You wouldn't get far. It would be just a waste of time. I got a built-in radar for you, baby. I'd find you. Sonsaço, né? Eu gosto bastante, viu? E acredito que você também que está ouvindo aí, certo? Esse som aí é de 1976. E aproveitando essa onda de falar de sample, eu gosto de falar disso, sobre samples, né? Ainda mais do rap contemporâneo. Esse som aí, quem sampleou foi o The Game, naquela track com Kanye West, sabe? A You The Get Far. E, pô, tanto a original como a sampleada são geniais. Antes rolou o Shalamar com Night Remember, outro clássico aí da funk music. E abrindo a sequência, teve o Barcase com Say True Love, som de 1980. Década de 80 pra funk music foi simplesmente brilhante. Bom, Madrugada Podcast chega aqui ao final, mas semana que vem estaremos de volta toda quarta-feira, né? De quarta para quinta-feira, depois do jogo. Pode ter certeza que a gente tá aqui na Rádio RND com o Madrugada Podcast, certo? Então, a gente se ouve na semana que vem. Até lá! Madrugada Podcast. Rádio RND.